Olha pra mim, não pude entender o que foi que eu fiz pra não te merecer. Seu amor chegou ao fim, então pude ver qual foi o caminho que me perdi de você. Saudade invade, bate aquela vontade de vê-la mais tarde. Coração em disparate, eu perco a liberdade. O sentimento de verdade dura pra eternidade. Jurei fidelidade diante de um padre até que a morte nos separe. Face a face, cada parte, não é fácil decorrer das minhas frases. Grave esta mensagem por todos os lugares: bailes, boates, bares, lares, cidades, embarque de primeira classe. Grave até no seu passe, me tire do impasse, me beije, me abrace, me amasse, me cale, mas não me escarne. Quem passou por isso sabe, também sentiu na carne o gosto amargo da iniquidade. Pare de atrocidade, você não precisa perder sua dignidade. Honestidade, sinceridade, essas são as palavras-chave. Muita coragem, humildade, paz pela humanidade. Só que na realidade, eu nunca fui santo pra fazer milagres. Chega de empate, tô pronto pro combate, entramos em debate. Namoro ou amizade, será o grande finale. Estima quanto vale, a credibilidade, relíquia e raridade. A minha habilidade, simplicidade, total integridade. Nenhuma falsidade, na facilidade me dá felicidade. Cada vez que meu coração bate, olha pra mim, olha pra mim. Não pude entender, não pude entender o que eu fiz pra não te merecer. Seu amor chegou ao fim, chegou ao fim. Não pude ver, não pude qual ver foi o caminho que me perdi de você. Valência, onde estou, me sentindo bem pra baixo. Só tenho meu flow, minhas bases, verdade. Você me ligou, disse que já era tarde. Que suas modas, resta agora o que passou. Boa sorte na sua vida, me deixa morou. Você me feriu, pessoa de eixo que até brincou. De amizade, beijo e me conquistou. Quiser sentir o poder destrutivo da dor. Quando se joga fora algo que nasceu, brotou. Quando Deus quer, é assim, você me informou. Eu tava sentado conversando com o mano, aí eu te apontei e senti que não foi um engano. Capote amarrado na cintura, vermelho, cabelos negros. Sei o que desejo, onde eu te vejo. Seus lábios leio, eu me perco, eu precedo, eu te aceito. Agradeço, entristeço, enlouqueço e é o fim. Certificado, por deixar pra lá. Agora as pessoas adivinham resposta. Não podia ver seu rosto naquela hora. Você não combinava com falsas histórias. Eu arrumei a mala, então vou embora. No mundo que não haja vestígios, dogmas, sentimentos tão estranhos que extrapolam a verdade que pra você importa. Senão você não iria daquela forma. Parece fácil, a gente se apavora. Ficar parado não vai trazer passada de volta. Não vai, bye bye. Olha pra mim.